André Cedins, o mural de Ibi Coara. Pra tocar no paredão. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou logo atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão e ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou o esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Vem! Um abraço pro meu amigo Cancinho Céu, o estourado. Vem com o papai. Ai. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Gostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou logo atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão e ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. É o papai do piseiro, ao vivo em São Paulo. Chama, chama, chama.